Pelo posto em seguida, entre a Presidência da Assembleia Municipal, deve levar a voto de reconhecimento pelo esforço, empenho e dedicação que no qual o Sr. Deputado Camarário e os Executivos da Freguesia têm tido para resolver todos os dramas sociais em centenas de concidadãos nossos que vieram colocados fruto da tragédia de 15 de outubro. Temos assistido nos últimos dias a ataques escabrosos por parte de alguma comunicação social nacional, acompanhada de alguns governos locais, num ataque ao empenho, esforço e dedicação dos muitos autarcas que sofreram os seus municípios a força de escritores suficientes de 15 de outubro. Autarcas esses, sem indicar no que dia, com quais prejuízos para a sua própria vida privada, na defesa e no luto incessante para conseguirem a mais rápida e possível resolução da condição a que foram remetidos todos aqueles que sofreram com essa tragédia. Estes ataques são falaciosos. São cirúrgicos e estrategicamente pensados para atingir na sua comentadora maioria municípios geridos pelo Partido Socialista e o próprio Governo. Desses municípios, um dos mais visados nesses ataques de ônibus tem sido o Oliveira Hospital.